Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje damos música. O campo está no ponto para se poder semear. O coração está pronto para bater mais devagar. E eu para aqui neste sarilho nem semeio milho, nem vou namorar. A voz da minha mãe chama para a ceifa uma vez mais, mas já a tua voz me quer distante lá dos trigais. E eu que sou bom rapazinho esquece-me o caminho da voz dos meus pais. E eu que sou bom rapazinho esquece-me o caminho da voz dos meus pais. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. Meu pai há de ficar zangado se eu não aparecer, mas ver-me apaixonado há de fazê-lo reviver os tempos em que as raparigas cantavam cantigas para o endoidecer. Ficar a olhar pirilampos causa um certo fastio. O coração é como os campos, também requer pousio. E quando eu já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio. E quando eu já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio. Ai, só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Iniciamos assim uma nova edição das Conversas de Esquina. Sejam muito bem-vindos e hoje vamos dar música porque temos um convidado bem especial. É um prazer receber-te aqui, Fernando Fernandes. Muito obrigado. Mais conhecido por FF. É verdade, Já sabem quem é, já sabem quem é. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, nas Conversas de Esquina. Tens um novo trabalho na rua e por isso te pergunto, mudar é o melhor remédio? Mudar, se for em direção àquilo que te define, acho que sim, acho que é sem dúvida o melhor remédio e às vezes o remédio sem alternativa, não é? Acaba por ser uma necessidade de nós encontrarmos em qualquer que seja a área que estamos e foi isso que aconteceu com este disco. O que é que esta safra diz sobre ti? Esta safra, como o próprio nome indica, é a minha primeira colheita musical e obviamente que vai ao encontro da minha infância, daquilo que eu ouvia quando era miúdo e também, ao fim e ao cabo, aos 27 anos, a necessidade de fazer um trabalho que mostre aquilo que sou musicalmente e que mostre a minha essência enquanto artista, enquanto cantor E daí esta necessidade também de ir ao encontro daquilo que me fez perceber que tinha que ser pela música o meu futuro. E essas bases estão obviamente relacionadas com aquilo que eu ouvia quando era miúdo. E numa pergunta mais pessoal, quiseste cortar o cordão umbilical com os morangos com açúcar? Sem dúvida, até porque obrigatoriamente mais tarde ou mais cedo isso teria que acontecer. Os morangos foram uma experiência sem dúvida maravilhosa. Onde aprendi muita coisa com gente que tinha já muito tempo de experiência e a verdade é que era uma escola ficcional, mas na realidade funcionava também como uma escola de atores. Uhum. Por lá passaram imensos colegas e alguns amigos que hoje continuam a fazer e muito bem o seu trabalho e que tiveram ali o seu início. Comigo aconteceu o mesmo, eu tinha terminado um curso de representação na Escola Profissional Teatro de Cascais. Tive o meu primeiro casting para a televisão depois de terminar esse curso e que correspondeu a este trabalho nos Morangos com Açúcar. A partir daí tudo se foi desencadeando de uma forma muito sem esperar, as coisas foram acontecendo sem grandes expectativas e correndo muito bem, obviamente. E é óbvio que isso traz muita coisa boa e também traz Sim. muita coisa má, não é? Porque acabas por fazer ou pertencer a um projeto que pode ter muito sucesso, um impacto bastante grande, mas depois que acaba também por te limitar e te prender a um género e às vezes acabas por te ver envolvido ali dentro de um circuito que não sabes depois muito bem como sair dele. Felizmente, eu também sempre gostei de fazer várias coisas, nunca deixei de parte os meus trabalhos enquanto ator e fui ganhando se calhar alguma experiência, amadurecendo um pouco, ao ponto de depois perceber que, ok, é agora que eu tenho que fazer qualquer coisa que efetivamente mostre aquilo que eu sou e aquilo que eu gosto de fazer. Mas o que é que subsiste em ti daquele menino envergonhado chamado Tomé? Olha, a verdade é que quando eu fiz os morangos e quando fiz essa personagem, eu já não era esse menino, apesar de estar a fazer com 18 anos uma personagem que tinha 15 anos e a verdade é que entre os 15 e os 18 muita coisa acontece na vida, não é? Porque os 15 anos é ali uma idade às vezes bastante complicada de te questionares, de te afirmares, de perceberes aquilo que queres, aquilo que não queres, e aos 18 anos já estás se calhar numa fase em que efetivamente já estás no caminho para aquilo que queres fazer. Mas ficaste mais menino nessa altura para conceber essa personagem? Tive que obviamente que me apoiar um bocadinho naquilo que eu também era quando, uhum. quando era mais miúdo, não é? Apesar de serem 3 anos de diferença, é realmente uma época de transição a nível pessoal. E eu, com 18 anos, lembrava-me perfeitamente que já não era o mesmo miúdo que era com 15, mas tive que ir basear-me, obviamente, nisso. E, sem dúvida, que aos 15 anos eu era um miúdo bastante tímido, muito parecido com essa personagem, com o Tomé. E portanto, não me foi assim muito difícil fazer essa personagem. De qualquer das maneiras, eu sinto que aos 18 anos já tinha um à vontade e também o facto de ter tirado o curso de representação também me trouxe um bocadinho esse à vontade com as pessoas, a nível de comunicação e pronto. Mas de qualquer das maneiras, sim, pensando agora, acho que eu, talvez eu aos 15 anos fosse um bocadinho do Tomé. E aos 18 anos, como é que se lida com os primeiros olhares, com os primeiros autógrafos, com as primeiras fotografias? Há um deslumbramento? Olha, vou-te ser sincero, nunca houve grande deslumbramento e acho que, provavelmente, se não houve nessa altura, acho que já não irá acontecer, graças a Deus. Os morangos, na altura, quando tu iniciaste a tua carreira nos morangos, a série talvez não fosse vista ainda como um trampolim para a fama? Não, eu acho que a série era definitivamente um trampolim para muita coisa. Uhum. E repara que a terceira série dos morangos foi uma série de muito, muito, muito sucesso. A primeira tinha corrido muito bem, a segunda ainda melhor. A terceira foi talvez, a nível de todas as temporadas, foi ali um bocadinho o auge, a nível de audiências, de tudo e mais alguma coisa. A verdade é que eu entrei para os morangos sem saber o que é que estava a fazer, sem saber o que ia fazer. Eu tinha estado num curso que me ocupava muito tempo e eu não via televisão. Portanto, eu perdi aquelas duas temporadas que eram vistas por, se calhar, grande parte dos jovens do nosso país na altura. Sabias que existia, mas... Sabia que existia, mas não sabia o que era. Não sabia, confesso-te, porque nunca tinha visto um episódio sequer. E portanto, eu encarei aquilo como, ok, é uma novela, é um trabalho para televisão. E obviamente encarei-o com maior profissionalismo. A verdade é que depois do primeiro episódio e de perceber que eu ia nos transportes públicos, apanhava o barco todos os dias porque vivia em Cacilhas, e começo a perceber quando ia para os estúdios de manhã que naquela primeira semana muita gente de repente começava a meter-se comigo, a falar comigo, e só aí é que eu comecei a ganhar consciência de que aquilo tinha realmente um peso muito grande a nível mediático. Mas se calhar até te vou dizer que mais do que me deslumbrar, se calhar até assustou-me um bocadinho mais nessa primeira fase, porque só aí é que eu tive consciência de que estava a fazer um produto televisivo que tinha já um grande nome e um grande peso no mercado televisivo, e eu não tinha essa noção. Mas pode-se falar aí na expressão fama, ou era exagerado? Sim, claro, assim, a fama é uma coisa muito relativa, não é? É uma coisa que tanto pode acontecer, é quase como um vídeo no YouTube se tornar viral, portanto, acontece. A verdade é que... Mas pode tornar-se também um vício. Pode tornar-se um vício, sim, a verdade é que, felizmente, eu acho que sempre, mesmo pelo meu percurso e por aquilo que também que os meus pais me passaram a nível da educação, nunca procurei fazer nada pelo reconhecimento que isso pudesse trazer. Preferi sempre fazer aquilo que ainda hoje faço, que é primeiro fazer aquilo que gosto, tentar ser o mais profissional possível dentro daquilo que gosto de fazer, e obviamente que se isso trouxer reconhecimento, fico muito feliz, porque faz sentido, alimenta, dá-te alento no teu trabalho. Agora, há tanta coisa boa que não é reconhecida, sim, neste mundo, e ainda bem também que assim é, porque não é por as coisas serem seguidas por massas que passam a ser boas ou que têm mais ou menos valor. E portanto, esta questão da fama e do reconhecimento para mim é sempre uma coisa um bocado vaga. É uma coisa que tanto pode existir como de um momento para o outro desaparecer. Como é que um menino de 18 anos e agora um adulto de 27 protege a sua vida desses holofotes, das objetivas, das notícias, desse mundo cor-de-rosa, por assim dizer? Olha, eu não compro revistas, não, nem sequer sigo as coisas que às vezes publicam sobre mim. Às vezes encontro algumas coisas que acho que fazem sentido serem lidas e serem procuradas, e gosto muito porque percebo que se calhar algumas pessoas perderam um bocadinho do seu tempo a conhecer o meu trabalho e a escrever sobre ele, e obviamente que esse lado mais sério, a nível, falando agora a nível de jornalístico, pronto, eu talvez dê mais importância. Agora, o resto, eu não sou muito de ver televisão. A televisão que vejo, se calhar, às vezes perco mais tempo a ver coisas de música ou limitar-me a ver o telejornal à noite. Portanto, eu não sou propriamente assim um grande viciado nesse universo mais pinky. Mas já mentiram muito sobre ti? Já, claro. Aliás, como... E como é que se lida com isso? Olha, lida-se com muita descontração, é quase como algo que tu não podes combater. Criaste imunidade. Sim, quer dizer, é algo que não vale a pena também estares a perder o teu tempo com isso. É óbvio que em alturas em que tive mais projeção, obviamente que aqui estamos sempre a falar de televisão, porque é a televisão, claro, que te traz isso e continua a ser assim. Há pouco tempo, quando participei num programa chamado A Tua Cara Não É Estranha, que foi outro projeto televisivo que também ia sem expectativas nenhumas de que tivesse o peso que teve, e a verdade é que também trouxe-me bastante mediatismo e aproximou-me muito de muita gente enquanto espectadores, mas lá está, às vezes o lado mais negro dessa questão é precisamente depois teres a imprensa a querer histórias e a querer coisas e muitas vezes, como não as têm, tem que as criar, tem que as inventar e pronto, mas lá está. Mas também nunca perdi muito tempo com isso, acho que ocupa o lugar que ocupa. Notícias e coisas desse género também têm uma duração muito curta, não é? Portanto, nós temos essa consciência. Hoje são notícia, amanhã outra coisa será notícia. Mas não te desgastou fisicamente ou não perdeste algumas horas da tua vida, nomeadamente horas de sono, com essas intrigas, não, com essas notícias? Às vezes aquilo que me preocupa mais, mas também tento lidar com algum cuidado, se calhar vai muito mais ao encontro das pessoas que me rodeiam, uhum. da minha família, que às vezes por não estar dentro deste mundo, às vezes não compreende de determinadas coisas, e esse sim é o meu maior cuidado, é fazê-los perceber de que aquilo não faz sentido e que não é preciso nos preocuparmos com isso e que ocupa o lugar que ocupa. Mas essas manchetes, essas histórias, servem também para selecionarmos melhor os amigos, selecionarmos melhor os nossos próximos? Já deste por ti a fazer esse... Acho que não. Acho que nada a nível de imprensa me condicionou a nenhum nível. Aliás, eu acho que nada na minha profissão me condiciona ou prende, sou-te sincero, eu não deixo de fazer a minha vida normalmente, como qualquer outra pessoa supostamente desconhecida faz, portanto, continuo a fazer a minha vida normalmente, nunca pensei, ok, hoje não vou sair de casa porque não estou bem-humorado e não me apetece ser abordado por ninguém, não, nunca fiz isso, portanto, acho que a partir do momento em que sais de casa, independentemente de seres conhecido ou não, sais de casa com a consciência de que também tens que vestir uma, não direi personagem, mas uma capa, nem que seja porque vais para o teu trabalho, és a pessoa que és no teu trabalho, vestes essa capa que tens que vestir para o teu trabalho, se te vais divertir és tu, portanto és tu. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia, independentemente da nossa profissão, também temos que assumir vários eus. Vários personagens. E temos que ser vários eus. Uhum. E eu acho que não é por ser conhecido ou não que isso algum dia irá mudar. Mas já se aproximaram de ti por seres quem és? Olha, provavelmente sim. Mas também não... Há aí um lado ingênuo da tua parte. Eu recebo bem toda a gente, uhum. efetivamente, uhum. e gosto de ser simpático para todas as pessoas. Compreendo que há pessoas que obviamente que vêm ter contigo, mas também não o escondem, vêm ter contigo porque te conheceram e porque têm curiosidade de falar contigo, e eu acho que isso também é muito bom sinal, porque o meu trabalho é um trabalho que exige também alguma exposição. E, não é? E portanto eu não faço música para mim, eu faço música para quem? Que vem de mim e é minha, mas também faz sentido que chegue a alguém. Portanto, se alguém vem ter comigo porque ouviu uma música e gostou, ou que me quer dar os parabéns pelo meu trabalho, ou muitas vezes dizer algo que até possa ser uma crítica construtiva em relação àquilo que faço, eu obviamente que vou ouvir com muito gosto. Basicamente é isso que acontece. Começando o teu percurso tão cedo, como falaste aí no teu curso de teatro, e começando também os morangos aos 18 anos, nessa fase de juventude, adolescência, ficou alguma coisa por viver? Não, pelo contrário. Eu acho que o facto de ter começado muito cedo a fazer aquilo que sempre quis fazer, que era cantar, representar, acho que me permitiu viver coisas fantásticas, não é? Quem dera todos os jovens que têm um sonho Sim. poderem começar esse sonho muito cedo. É tão bom porque, efetivamente, estás todos os dias a descobrir coisas fascinantes sobre aquilo que te apaixona e aquilo que te move. E foi isso que me aconteceu. Felizmente, tive uns pais que também apoiaram sempre a minha formação e a minha educação a nível das artes. E isso também é uma vantagem, não é? Porque nunca tive que medir forças com os meus pais, como às vezes acontece em muitos jovens, ter que medir forças com os pais, no sentido em que terem um sonho, mas os pais têm outros objetivos e outros sonhos para os filhos. Nunca me aconteceu. Felizmente, acho que os meus pais também se basearam um bocadinho nas oportunidades que não tiveram quando eram jovens, porque os tempos eram outros, as exigências eram outras. E hoje em dia também vives numa época de crise em que seres ator ou seres advogado, a nível de trabalho... Mais ou mesmo. Se calhar Sim. é precisamente a mesma coisa. E há uns anos valentes atrás, não era assim. Não era assim. Efetivamente, tinhas profissões mais seguras e tinhas outras profissões que nem sequer eram consideradas como profissões. E hoje os papais do Fernando são pessoas orgulhosas? Muito orgulhosos. Muito orgulhosos. E eu orgulhoso deles. Fazem questão de acompanhar toda a tua carreira? São os teus principais mais críticos? Sim, sem dúvida. São os meus maiores críticos, são as pessoas que eu procuro primeiro quando faço alguma coisa para me dizerem como é que correu, nem que seja às vezes quando tenho alguma coisa importante, acho que são... E se eles viram, sou o primeiro a ligar e a dizer, então, o que é que achaste? porque eles têm uma opinião que felizmente não é uma opinião condicionada por serem pais. É uma opinião às vezes até bastante mais dura, mas, precisamente por existir esta, por me conhecerem tão bem. Mas não é duro ouvir essa dureza nos apontamentos? Mas é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas que te rodeiam profissionalmente são mais cuidadosas, claro, e dizem-te tudo com muito mais eufemismos. E os pais não. Os pais, se forem os pais como os meus, dizem-me se gostaram, gostaram. Se não gostaram, dizem porque é que não gostaram e fazem perceber que têm razão, basicamente. E voltando aqui ao CD, ao teu novo trabalho, como é que eles reagiram a esta mudança substancial naquilo que Muito bem, fazer? Muito bem. Como calculas, os meus pais, melhor do que ninguém, são as pessoas que sempre me viram cantar e a fazer aquilo que está presente neste disco, nesta safra. E portanto, eles ficam muito felizes, porque, sou-te sincero, quando comecei estas andanças musicais aos 18 anos, de repente este meu projeto, que acaba por ser um projeto de vida, cada vez me parecia mais distante. Pelas razões que falámos aqui, sim, não é? Sim, sim, sim. De repente gera-se ali um bocadinho de preconceito e estereótipo em relação a muita coisa, por fazeres uma coisa que tem tanto peso, as pessoas de repente já não te conseguem descolar disso. E eu participei numa série, foi o meu primeiro trabalho, participei numa série que tinha realmente um grande impacto. E as pessoas, durante muitos e muitos anos, eu fui sempre o miúdo dos morangos. Exatamente. E tu conseguires desvincular isso é... Nem sempre é fácil. Felizmente, fui tendo outros trabalhos que também permitiram que isso acontecesse e que esse desvínculo acontecesse. E eu aproveitei um bocadinho esse ponto de fuga para, ok, é agora. Não colocando em causa o gosto naquilo que tu fazes, a tua maior paixão, mas voltando aos primeiros tempos e quando lançaste os teus primeiros singles, não te sentias plenamente realizado? Não de todo. Nunca escondi isso. Havia uma insatisfação. Aliás, nunca escondi isso. Até acho que na própria altura em que os fiz, não escondi isso. E principalmente a minha editora sabe que eu estava... Contrariado? Não, nunca contrariado. Atenção. Uma coisa é tu profissionalmente fazeres algo com o qual te identificas. Outra coisa é tu, enquanto profissional, às vezes tens que fazer algumas coisas que não têm necessariamente que ir ao encontro daquilo que tu és. Exatamente. Por exemplo, tu como ator podes ter a oportunidade de fazer uma personagem que adoras, como podes ter a oportunidade de fazer uma personagem que se calhar não te diz nada, mas mesmo assim o que é que tu vais fazer? Vais tentar transformar aquilo em algo com substância e com matéria para tu poderes trabalhar, para tu poderes evoluir. E foi isso que eu fiz. Eu estava efetivamente num projeto relacionado com uma série, mas apesar de musicalmente aquilo não ter muito a ver comigo, acredita que eu pude aprender imensas coisas, porque tive imensos concertos, porque passei por diversas experiências, porque aprendi imensa coisa com pessoas que me rodeavam e que já eram músicos e que sabiam muito mais daquilo do que eu. E, portanto, acima de tudo, sempre tive essa visão otimista, que ainda hoje é a visão que tenho de qualquer profissão. Tu, durante o teu percurso profissional, não vais ter sempre a oportunidade de fazer aquilo que tu mais gostas e aquilo que mais te diz. Muitas vezes terás que fazer coisas que se calhar não te identificas tanto, mas tens que encará-lo com profissionalismo. E vives bem com isso, mas nessa altura dos concertos, era o ator que subia ao palco também? Era, sem dúvida. Era muito mais o ator, obviamente que tinha que ser o ator, e músico, não é? Mas sim, mas... Mas não eras tu. Os concertos passavam mais depressa. Sei lá, olha, eu vivi coisas muito, muito boas. Eu passei por momentos fascinantes e confesso-te que era surpreendente às vezes subir a um palco e ver que haviam tantas pessoas que se identificavam com aquilo e que estavam ali porque aquilo também era verdade. E aquilo também é uma parte de mim que não deixou de ser verdade. A questão aqui é que tu vais crescendo, vais tendo necessidade de, mais do que as pessoas às vezes te associarem a um projeto musical, começas a ter necessidade que as pessoas percebam aquilo que tu és e como é que é a tua voz e o que é que a tua voz gosta de cantar. E eu também te confesso que fui um bocadinho utilizando os concertos e aquilo que ia fazendo para experimentar e para dar os meus primeiros passos e para arriscar fazer coisas que também, provavelmente, sem este percurso inicial, não teria também, se calhar, aos 27 anos, chegado aqui. Eu penso foi assim. Foi o melhor laboratório de todos. Sem dúvida. Foi uma escola. Ser ator é a vontade de viver várias vidas num só corpo? Sim. Tu podes ser tudo. Podes ser tudo enquanto ator. Podes cantar ou contar tudo enquanto cantor e músico. É realmente uma profissão fascinante. É, sem dúvida, uma bênção acordar todos os dias e saber que o meu dia vai ser passado a ouvir e a cantar e a, ainda por cima, poder viver disso. É, obviamente, um grande privilégio, ainda mais nos tempos que correm. E é muito mágico. Eu acho que as pessoas mais felizes são, sem dúvida, aquelas que profissionalmente fazem aquilo que amam. E conheço muitas pessoas que profissionalmente fazem coisas que não é aquilo que gostavam de fazer. E portanto, sinto-me, sem dúvida, um grande sobretudo por poder fazer aquilo que gosto. E agora, e hoje, atualmente, agora onde é que está guardada a tua faceta de ator? Neste momento, obviamente, que sabes que... Nestas faixas deste CD também? Também. Eu acho sempre que um músico e que um cantor tem um lado de intérprete que tem que sobressair. Uhum. As vozes que eu mais gosto de ouvir são vozes que, mais do que fazerem acrobacias a cantar, são vozes que te transmitem uma história, uhum, que te contam alguma coisa e eu gosto desse género de cantores e tento ser, obviamente, esse género de cantor. Um cantor que, mais do que estar a exibir a sua voz, é um cantor que está a cantar e a contar qualquer coisa. E este disco, felizmente, acho que conseguimos fazer isso. Porque conta, tem diversas histórias, tem diversos poemas de pessoas que nós fomos procurar para este trabalho. Eu, quando digo fomos e falo em plural, é porque não consigo falar neste disco como se fosse um trabalho só meu, porque na verdade não é. É um trabalho de uma equipa e com um produtor fantástico chamado Tiago Machado e a verdade é que é um disco de muitas pessoas. E essas pessoas são os autores, são os músicos que tocaram para este disco. Portanto, há aqui no fundo, gerou-se aqui uma família neste trabalho e portanto não consigo falar no singular quando falo nele. O regresso à televisão, neste caso, claro, às novelas, está descartado? Nada está descartado no meu percurso profissional. Obviamente que há coisas mais imediatas do que outras e há coisas que eu gostava de fazer mais cedo do que outras, mas eu nunca fecho nada na minha vida nem no meu percurso profissional, porque acho que também, ao estares a fazer isso, estás-te a limitar. Eu estou sempre bastante receptivo a convites e propostas. Confesso-te que as propostas que, por exemplo, tive este ano para fazer teatro, e que foram algumas, e algumas muito difíceis de recusar, claro, mas foi necessário, porque eu estou tão envolvido com este disco e com este projeto e quero tanto que este disco chegue ao máximo de pessoas possível, e isso ocupa-te tempo e existe muita dedicação e obviamente que eu acredito que tu não consegues fazer duas coisas de forma perfeita ao mesmo tempo. Acho que há alturas em que tu tens que perceber e pôr na balança o que é que pesa mais e o que é importante tu te focares mais em determinadas alturas. E neste momento o meu foco é, obviamente, a Safra. Mas existe saudade, não digo de aparecer frente às câmaras, mas, por exemplo, de subir ao palco? Existe imensa saudade de fazer musicais, existe imensa saudade de explorar o meu lado enquanto ator. Mas sabes o que é? É sempre um jogo muito, muito dúbio, porque... És um homem de paixões e sou, assim. mas sabes qual é o problema? O problema é que eu tenho saudades de fazer trabalhos como ator e depois tu começo a fazer trabalhos como ator e tenho saudades de fazer trabalhos enquanto músico e depois volto a fazer trabalhos enquanto músico e volto à saudade do ator. Portanto, quando tu tens duas paixões, como é o meu caso, tão, tão fortes, que é o lado da representação e o lado da música e do canto, É difícil tu conciliar sempre as duas. Obviamente os musicais são uma boa maneira de teres as duas, mas também não tens o mesmo espaço criativo se estiveres a fazer um projeto musical teu, não é? Porque no musical estás a seguir uma história, estás a seguir músicas que já estão feitas, tudo isso. Eu acho que acabo por depois te entregar um bocadinho aos meus concertos, e principalmente a este concerto que está a ser agora construído deste novo projeto, e que está a dar um trabalho enorme, mas ao mesmo tempo um gozo enorme em fazer. Acho que trago depois alguma teatralidade à coisa, porque acaba por ser quase voluntário, não é? Há praticamente uma dupla ou tripla personalidade, se quisermos adjetivar assim. Convivem bem umas com as outras? Nem sempre. Há muita discussão lá em sempre, casa. Nem sempre. Eu sou uma pessoa que internamente estou sempre em conflito. Eu acho que é bom, por um lado. Por outro, às vezes acaba por ser um bocadinho cansativo. É bom porque tu acabas por estar sempre a querer fazer mais e a procurar mais e a elevares fasquia em relação àquilo que fazes. Às vezes é mau porque sentes-te constantemente inquieto nesta busca pela arte e por aquilo que te preenche a nível artístico. Mas é necessário, eu acho que um artista normalmente é uma pessoa inquieta por natureza. Eu acho, não gosto de dizer frases feitas nem coisas que se calhar as outras pessoas não se identificam, mas eu tenho esta ideia de que um artista é sempre uma pessoa bastante inquieta e que interroga-se assim, interroga um bocadinho aquilo que o rodeia. Mas ainda tens dúvidas em relação a ti, em relação ao teu talento, àquilo que fazes? Eu tenho tantas dúvidas como certezas. Eu nunca... Ou seja... Colocas tudo em causa. Coloco várias coisas em causa, uhum. E principalmente quando se trata do meu trabalho. Porque acho que no dia em que eu fizer alguma coisa e achar que está tudo bem feito e que está tudo no sítio onde tem que estar, eu acho que aí vou estar estagnado. E eu não quero isso, obviamente. Eu gosto de terminar um trabalho, sentir que aconteceram coisas muito boas, coisas que correram muito bem, mas ter sempre consciência de que há coisas que podem ser melhoradas. Eu sou um perfeccionista por natureza também, que também é uma coisa muito boa, uhum. E muito má ao mesmo tempo. É uma coisa que também te traz bastante inquietude, não é? Porque tu ficas satisfeito com muitas coisas, mas ao mesmo tempo constantemente insatisfeito com outras. Esta vida praticamente a mil à hora afeta os teus em que sentido? Tens menos tempo? Tenho menos tempo, sim. Sim, confesso-te. Como é que se compensa? Que às vezes não se compensa. O tempo é uma coisa que não se compensa. Sentes perda? Não sinto perda. Sinto às vezes vontade de poder esquecer-me um bocadinho de mim e poder dar mais tempo, se calhar, àqueles que me rodeiam e principalmente aos meus pais, que muitas vezes se queixam que não têm muito tempo para estar comigo. Mas faz parte, quer dizer, tu tens o tempo que tens e tens que fazer aquilo que achas que tens que fazer no tempo que tens. É óbvio que às vezes eu me obrigo um bocadinho a parar, ok, agora é a altura de parar, é a altura de ir uma semana não sei para onde com os meus amigos. Sim. E com a minha família e aproveitar e não pensar em trabalho, por muito complicado que isso às vezes seja, porque eu acho que... Quando o telefone toca... Falávamos há bocadinho da vantagem que é fazeres aquilo que gostas. Exatamente. Profissionalmente, mas ao mesmo tempo isso implica uma coisa, é quase um... Tens quase que colocar-te de parte para fazeres aquilo que amas. E não só, e ao mesmo tempo é como se nunca conseguisses parar de trabalhar. Sabes o que é? Eu acordo a pensar e a ter ideias de coisas que quero fazer e muitas vezes deito-me a pensar em algo que tenho que fazer também. Portanto, é quase como se o teu trabalho nunca parasse de acontecer, ou pelo menos o teu pensamento sobre aquilo que queres fazer profissionalmente é quase como se estivesse sempre a decorrer. Mas é assim, mas eu gosto disso. Em quantos anos é que já diminuíste a tua esperança média de vida? Olha, não sei, eu acho que por um lado se te traz alguns cabelos brancos e também te traz algum stress diário, por outro também te alimenta. Eu acho que um artista, seja qual for a sua arte, quando deixa de trabalhar, ou um ator quando deixa o palco, ou um cantor quando deixa de cantar, eu acho que é uma despedida muito, muito difícil, e por isso é que tu vês vês muitos, muitos cantores e muitos atores que muitas vezes não que acabam por viver a sua vida toda até ao final a trabalhar, porque já faz parte, já é como beber água, é como comer, é como tudo, já faz parte do teu dia-a-dia. É quase como se fosse uma parte de ti que tu não consegues amputar. O que é que serias hoje sem a música? Imaginas que é? Sabes que já fiz várias vezes essa pergunta. Seria certamente muito mais triste. De certeza, aliás, de certeza absoluta. Uhum. Eu acho que não consigo. Eu às vezes assusto-me, porque assusta-me um bocadinho pensar nisso, porque às vezes penso assim: então e se eu perder a minha voz, o que é que eu vou ser? Se eu de repente. Sofres por antecipação. Eu sou um bocadinho ansioso, sim. Mas às vezes pergunto-me do género, se eu de repente agora não tivesse a oportunidade de cantar, o que é que eu faria? Iria ter outra profissão? Iria fazer uma coisa completamente diferente daquilo que já fiz? Eu acho que não. Acho que até mesmo se deixasse de cantar, provavelmente iria ao encontro de qualquer coisa que estivesse relacionado com música. Portanto, acho que vou sempre bater aqui. E o destino estava sempre traçado. Volta daqui ao CD e em off falávamos um bocadinho sobre isto. A tua editora e quem publicou este trabalho e quem te ajudou, talvez a primeira reação tenha sido ligar-te para o Júlio de Matos, não? Foi um bocado. O que tu vais fazer, rapaz? É um bocado. Eu houve dois temas que fizeram este projeto nascer. Um deles será o próximo single, que se chama Viagem de Mim, é o segundo tema do disco. Curiosamente, o primeiro single, que foi aquele que ouvimos no início do programa, foi o último tema a ser gravado para este trabalho, mas achámos por ser o mais popular, tradicional, acabaria por ser um bom cartão de visita para este disco e para este projeto, porque no fundo quando falo em Safra não falo de um disco, falo de um projeto que é um projeto de carreira. Haverá mais discos Safra, haverá seguimento deste trabalho, este é o primeiro disco deste projeto. E portanto, quando apresentei essa música, que foi o primeiro tema que nasceu, e depois o Dança da Solidão, que não é um tema nosso, é um samba do Paulinho da Viola que nós fomos buscar e que adaptámos a este universo, quando eu mostrei estes dois temas à editora, a resposta foi: nós esperávamos tudo, esperávamos todos os caminhos, menos este. E não foi fácil, obviamente, explicar, nem é convencer, explicar-lhes o porquê, mas rapidamente eles perceberam que este disco não significava uma colheita da época, se é que me entendes. Uhum. Ou seja, ao contrário dos outros trabalhos que eu tinha feito, e a editora continua a mesma, os outros trabalhos eram um bocadinho, ok, faz sentido fazer isto agora, então vamos fazer isto agora. Este trabalho fará sentido sempre, este disco vai fazer sentido sempre. Daqui a 20, 30 anos, se eu ainda cá estiver, espero que sim, eu vou continuar a ouvir este trabalho e tudo isto continuará a fazer sentido e continuarei a gostar de cantar estas canções porque elas são parte de mim. E é algo que, apesar de tu ires evoluindo e ires crescendo, nunca deixa de fazer sentido, porque és tu que ali estás. É o mesmo quando tu vês fotos tuas antigas, exato, em que tu te vês com roupas que se calhar hoje em dia já não vestias, mas há ali coisas que não deixas de ser tu, nem que seja o corpo que está por baixo dessas roupas. E eu vou necessidade aqui também de ser, digamos, intemporal. Sim, e de fazer algo que as pessoas, mesmo que não descubram este disco hoje, Possam descobri-lo daqui a 10 anos e que possam gostar, porque não vão sentir que este disco foi feito nos anos não sei quê, ou este disco era aquilo que se ouvia. Não, na verdade este disco acaba até por ser um bocadinho um revivalismo de arranjos de orquestra e de um género musical que se calhar até está um bocadinho esquecido e que eram coisas que se calhar nos nossos anos 40, 50 nós ouvíamos bastante, nos tempos do Festival da Canção, em que tu tinhas um poema, tinhas uma canção que valorizava esse poema, tinhas um cantor que interpretava essa canção e tinhas uma orquestra com um arranjo maravilhoso atrás. E portanto, este disco teve sempre um bocadinho esta ideia de voltar um bocadinho a esses tempos áureos da música portuguesa, em que as pessoas escutavam várias coisas ao mesmo tempo. Escutavam a letra, escutavam a música. Havia mais atenção. Havia mais atenção, havia um saborear diferente. E hoje os tempos, sem dúvida, que são outros. Hoje tens tanta coisa diariamente a invadir os teus ouvidos e estás a ouvir uma música e de repente essa música leva-te a outra e muitas vezes já nem fixaste aquilo que ouviste no início do teu dia, porque ao longo do dia, se sintonizas, por exemplo, o teu rádio numa estação, vais ouvir milhentas coisas diferentes e há muito mais variedade. Há muito mais competitividade e isso acaba também por te dispersar um bocadinho enquanto músico e às vezes enquanto ouvinte, mesmo que não sejas músico. E portanto, não estamos aqui a falar também da questão do imediatismo, mas não te sentirias magoado, vamos falar aqui em questões hipotéticas, imagina que daqui a 20 anos serias moda com este moda, entre aspas, com este CD. Não serias magoado nessa fase em 2034? Então eu lancei isto em 2014 e agora... Não, pelo contrário. Sabes, aliás... Era um sinal de conseguir. Acho que não. Acho que ficaria muito feliz. Eu penso, por exemplo, penso sempre no exemplo do Jeff Buckley, por exemplo, que teve o seu único disco. E hoje em dia é um disco que continua a ser descoberto por imensas pessoas, e o Jeff Buckley já não está cá há tanto tempo e portanto continua a fazer sentido e continua a ser um disco que poderia ser editado hoje. E isso é tão bom e é tão difícil de se conseguir, mas é mágico, não é? É mágico tu teres um disco ou pertenceres a um projeto que faz sempre sentido em qualquer altura. Em que o tempo muda, em que a sociedade muda, mas aquilo continua ali no seu lugar. Na base de quem te segue e de quem são os teus fãs, tens pessoas normalmente da nossa faixa etária, 20, 30, sim, 30 anos. Foi-lhes difícil explicar este foi teu novo engraçado caminho? Não te disseram algumas vezes, tu traíste-nos? Não, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Compreenderam bem. Compreenderam, porque as pessoas também que seguiram o meu trabalho desde o início e que continuaram a segui-lo, essas pessoas também foram conhecendo aquilo que eu sou e eu também sempre gostei de não digo perder, de ganhar algum tempo com essas pessoas e de estar com elas e de perceber porque é que elas estavam ali, porque é que elas muitas vezes faziam não sei quantos quilómetros para estar na primeira fila de um concerto e essas pessoas que provavelmente eu até seriam aquelas que eu teria assim este receio de que de repente fossem ouvir este disco e dissessem não, isto já não tem nada a ver, já não quero saber mais do trabalho do FF a partir de agora, foram precisamente aquelas que disseram é diferente daquilo que fizeste, é diferente daquilo que nós se calhar estávamos à espera, mas faz sentido, porque me conhecem também, a verdade é essa. Foi preciso habituação por parte também dessas pessoas, naturalmente, mas... O quanto é que tu dás de ti, e falaste nessa questão de ganhar tempo com quem te ouve, com quem te segue, mostras a 100% aquilo que és ou ainda reservas um pouquinho para ti? Depende das pessoas que estivermos a falar. Obviamente há pessoas que nos seguem que eu já tenho uma grande confiança, quase como se fossem família, nossos amigos, e são, na verdade são nossos amigos, são pessoas que também... gastam muito do seu tempo para nos apoiar e para nos seguir e, portanto, merecem, no mínimo, essa atenção. Mas confesso-te que não é sequer uma coisa pensada, não é do género, ok, agora vou ter que dar atenção a estas pessoas que me vieram ver. Não, acaba por ser qualquer coisa natural, porque quando tu estás a dar um concerto, o tempo em que estás a trabalhar não começa e acaba no tempo do concerto, não é? Não é nessa hora e meia que tu estás a fazer aquilo que tens que fazer. Pelo contrário, essa hora e meia é hora e meia rápida e fácil de passar, porque estás ali no teu momento a transmitir aquilo que fazes às pessoas. O trabalho, na verdade, eu acho que acontece muitas vezes a seguir, que é quando tu realmente vais ao encontro dessas pessoas e falas com elas e compreendes aquilo que elas sentiram, aquilo que elas acharam, aquilo que elas gostaram ou não, e eu acho que é muito importante. Portanto, eu sinto que quando tenho um concerto ou quando tenho um dia de concerto, esse dia começa efetivamente quando subo ao palco e canto a primeira música, mas não acaba no final do concerto, acaba sim quando eu entro no carro, passado várias horas, e vou para casa refletir um bocadinho sobre tudo aquilo. Mas ainda tens segredos? Não, quer dizer, segredos não tenho. Acho que sou uma pessoa que felizmente não tem nada a esconder. Acho que também estou numa área em que seria complicado me esconder, porque as músicas que faço e aquilo que canto revelam aquilo que eu sou. E ao revelarem aquilo que eu sou, se eu estiver condicionado por alguma coisa, alguma coisa e por um segredo mais obscuro, tudo aquilo será um bocadinho condicionado também. Portanto, acho que não. Acho que acabo por libertar-me através da música. Há pouco tempo fui, há uns dias atrás, fui ver um concerto de uma cantora que admiro imenso, que é Carminho. E tive a oportunidade também de trabalhar com o Diogo Clemente, que não só é o marido da Carminho, como é também o produtor e quem compõe muitas coisas para ela e não só. E é um dos autores de dois temas deste disco, dois temas maravilhosos. E ela disse uma coisa no início do concerto que faz muito sentido, que ela disse ao longo deste percurso que fui fazendo e dos concertos que fui dando, sinto que... acho que me confrontei, acho que foi mais ou menos isto que ela disse, confrontei-me com algo, que é o fado não me prende, liberta-me. E eu acho que isto é uma visão muito, muito bonita daquilo que é a música. A música realmente é isso, não te prende, liberta-te, ajuda-te a libertar, às vezes até coisas que tu não conseguirias falar, ou te sentares-te à frente da pessoa que tens mais confiança e contar. Uhum. A música ajuda-te também. É praticamente como um psicólogo. É quase uma espécie. Pode ser terapêutico ou não. Às vezes, quer dizer, a terapia nem sempre tem que ser uma coisa fácil e fácil boa, fazer, não é? Sim. Portanto, sim, nesse sentido, acaba por ser quase terapêutico. Acaba às vezes por te ajudar a descobrir muita coisa também sobre ti próprio. Em Portugal, quem manda? Gosta de arte? Quem me dera que quem manda gostasse da arte, pelo menos como eu gosto. Olha, se quem manda gostasse da arte como eu gosto... Mas porquê este, e sendo já direto e concreto, porquê este desprezo? Não sei, mas é preocupante. É preocupante tu sentires que estás num país que nem sequer departamento da cultura tem para gerir tanta coisa que tem que ser bem gerida. Um país é um país que se constrói não só pela sua economia, mas pela sua identidade cultural. E nós, confesso que neste momento estamos focados, como temos que estar, obviamente, em diversas questões, dívidas públicas, déficit, desemprego, déficit, tantas coisas, taxas, que tens que pensar, efetivamente, e que tens que te focar. E mesmo tu, enquanto cidadão, tens que pensar nisso e tens que estar a par disso. Mas nunca podemos esquecer de que a arte segura também e sustenta um país. E tu tens muitos bons exemplos ao longo da história do mundo de países que, em alturas de crise, em alturas muito complicadas, conseguiram se levantar através daquilo que era mais genuíno, que é a sua arte. E muitas vezes eu acho que o nosso país teima em querer separar as coisas. E acho que as coisas deviam estar de mãos dadas e não separadas. Acho que a cultura devia andar de mãos dadas com todas as outras questões que gerem e que impulsionam um país. Com política cultural aceitável, entre aspas, seríamos um país melhor? Tenho a certeza absoluta. Acho que as pessoas... As pessoas também anseiam... Acho que o nosso país atravessa uma fase muito curiosa. Eu acho que as pessoas cada vez mais, e o povo português cada vez mais... anseia coisas que são portuguesas. E tu conheces bem o país real através dos concertos. Sim, sim. Acho que cada vez mais tu vês que as pessoas já não têm aquela ideia de que o que vem de fora é que é bom, ou não. Uhum. Gostam de ouvir o que vem de fora, são pessoas que vão ao encontro daquilo que se ouve lá fora e que se faz lá fora, mas cada vez mais sentes que nós gostamos daquilo que é nosso. Daí também teres tantos projetos a acontecer e teres tantas coisas a nível cultural a acontecer. E às vezes esta crise tem esse lado bom. A crise muitas vezes alimenta a necessidade de criativa. E nesse aspecto é muito bom que isso aconteça. É bom que as pessoas se reúnam e se mexam para fazer erguer os seus projetos. Mas... é óbvio que tu precisas de um apoio, precisas de alguém que também te dê um bocadinho a forma às tuas ideias. E muitas vezes não consegues fazer as coisas sozinho. era bom que conseguisses, mas não, tu tens no nosso país imensos teatros e imensos projetos que vivem de bilheteira, vivem do seu esforço diário para que as coisas continuem a ser possíveis de acontecer. Uhum. Mas é muito complicado porque é uma luta diária em diversas direções. É praticamente uma luta pela sobrevivência. Mas que género de revolta e de angústias é que isto causa em ti e também naqueles de quem tu és próximo neste meio artístico? Causa-me alguma preocupação porque, obviamente, eu sou um caso feliz no meio de muitos casos que não são assim tão felizes. Porquê? Porque eu tenho imensos colegas com uma dimensão de realidade, com muito talento e que efetivamente não têm trabalho, mas isso é como tu ires a uma faculdade e perceberes que as pessoas que terminaram essa faculdade, se calhar se 10% dessas pessoas tiverem emprego e saída profissional na sua área, já é muito bom hoje em dia. Portanto, isto é preocupante, não só a nível das artes, mas em qualquer outra área. E perceberes que as pessoas estiveram a estudar durante 5 anos para algo que depois não têm capacidade de fazer e depois muitas vezes têm que sair do seu país para conseguir encontrar noutro país aquilo que não conseguiram no seu, é angustiante, não é? É angustiante. Eu muitas vezes as pessoas dizem: ah, porque é que não saís de Portugal e não vais tentar a tua sorte noutro país? É óbvio que no dia em que eu sentir que não consigo fazer aquilo que gosto em Portugal, sinto que não vou ter outra hipótese, senão malas e bagagens para outro país. Uhum. E sinto que se calhar vai ser uma experiência também muito importante e muito enriquecedora. Mas confesso-te que gosto muito do meu país e que se me dessem a opção, preferia mil vezes continuar aqui para o resto da minha vida. E obviamente com a possibilidade de levar a minha música para fora, claro, isso é óbvio que é um objetivo e é algo a concretizar. Mas que o meu ninho seja sempre este. É uma paixão por Portugal. Enorme, uma paixão enorme pelo meu país. As pessoas levam a bem essa tua ideia de te considerares a ti próprio um privilegiado? Uma palavra que lhes cai seria, bem. Seria uma... Não sei se cai bem. Se calhar há uma imensa pessoas que são capazes de chamar alguns nomes por eu dizer que sou um privilegiado, mas eu vou dizer o quê? Vou dizer que não sou, por fazer aquilo que amo e por ter a oportunidade de viver e de a minha subsistência partir daquilo que gosto de fazer? Não, não posso dizer que não sou, é óbvio que sou. Agora, atenção, que isso não significa que não trabalhe diariamente e não me esforce como se tivesse que fazer outra coisa qualquer. Pelo contrário, não é fácil manter-te a fazer aquilo que gostas de fazer. As coisas não caem do céu. É óbvio que é bom teres alguma sorte e de estares às vezes no momento certo, no sítio certo, e aproveitares as oportunidades que te vão surgindo, mas tu tens que estar sempre a fazer bem o teu trabalho e tens que estar sempre a fazer melhor aquilo que fazes, porque senão, obviamente, que haverá alguém que acaba por ir para o teu lugar, por exemplo. O que é que os teus dizem sobre ti? Olha, dizem-me que tenho um feitio muito complicado. Não parece. Dizem-me que tenho um feitio muito complicado, precisamente por isto, por esta insatisfação diária de querer fazer mais e muitas vezes perder-me no meio de tudo isso, mas ao mesmo tempo sentem-se felizes por me verem feliz e por verem que eu estou no sítio que tenho que estar e no sítio que pertenço. E para mim, enquanto estiver a fazer música e enquanto estiver de volta daquilo que mais gosto de fazer, acho que vou ser sempre essa pessoa difícil com os seus defeitos, mas feliz, e obviamente que as pessoas que me conhecem sabem que tenho as minhas virtudes e os meus defeitos como qualquer outra pessoa. 27 anos, o céu é o limite? Sem dúvida, o céu que está por trás dele por baixo, o limite é tudo aquilo que te envolve. Quem é o Fernando Fernandes? Olha, é uma boa pergunta. Sabes que foi a primeira pergunta que o Carlos Avilés me fez quando entrei, quando fiz a minha audição para a Escola Profissional de Teatro. E acho que aos 15 anos, quando me fez essa pergunta, eu respondi qualquer coisa do género: Fernando Fernandes é alguém que luta 100% pelos seus sonhos e pelas suas ideias e que as defende. E acho que eu continuo a ser essa pessoa. Acho que continuo a ser uma pessoa que luta ao máximo por aquilo que acredito. Tendo a consciência de que se calhar amanhã poderão haver coisas que já não fazem tanto sentido. Mas aquilo que eu sinto que realmente é verdadeiro e faz sentido, eu batalho, eu luto, eu não deixo, não me encosto, não espero que as coisas aconteçam. Sou uma pessoa que gosta de batalhar e normalmente acho que saboreio muito mais as coisas que não me são dadas de mão beijada do que aquelas que são entregues facilmente. E foste tu durante 57 minutos, foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez, foi um prazer, mais uma conversa que passou rápido. Não se esqueçam então do novo projeto deste Safra, que já está nas ruas. Vou acompanhando também as datas no Facebook, todos os concertos, tudo. E mais uma vez, o meu muito obrigado. Foi um prazer. Pela tua companhia. Beijinhos e abraços. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau. O campo está no ponto para se poder semear. O coração está pronto para bater mais devagar. E eu para aqui neste sarilho nem semeio milho, nem vou namorar. A voz da minha mãe chama para a ceifa uma vez mais, mas já a tua voz me quer distante lá dos trigais. E eu que sou bom rapazinho esquece-me o caminho da voz dos meus pais. E eu que sou bom rapazinho, esquece-me o caminho da voz dos meus pais. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. Meu pai há de ficar zangado se eu não aparecer, mas ver-me apaixonado há de fazê-lo reviver os tempos em que as raparigas cantavam cantigas para o endoidecer.